mais uma vez ao nosso espaço de debate da sexta-feira, de modo particular ao colega Willy Piazza, que para muitos de nós não constitui novidade, nem para a DW, nem para os nossos outros parceiros que estão aqui. Mas constitui novidade, sim senhor, que vai falar para nós hoje. E para o dia de hoje nós agendamos como tema Parceria de Desenvolvimento dos Estados Africanos, um estudo comparativo da parceria de desenvolvimento entre doadores ocidentais e a China na África subsaariana. Em termos de perfis, rapidamente, o colega Willy Piazza é agente de desenvolvimento, foi gestor do LUP, da DW, Programa de Luta contra a Pobreza Urbana, e do setor de governação urbana. O senhor Willy é licenciado em Estudos de Desenvolvimento e em Ciências Políticas, tem uma pós-graduação em governação e já havíamos conversado anteriormente, como nos apercebemos, que havia terminado o seu trabalho de mestrado e sugerimos que seria interessante tê-lo aqui para partilhar conosco algumas ideias daquele que foi o seu trabalho. E, portanto, esta apresentação de hoje é resultado exatamente da sua tese de mestrado em Desenvolvimento Internacional e Direitos Humanos. Pelo que um dos objetivos desse mestrado foi exatamente verificar até que ponto a parceria com a China não estaria a replicar os mesmos males das parcerias tradicionais. Mas, mais do que as minhas palavras, penso que o senhor ele tem maior respaldo e legitimidade para abordar o assunto. Então eu vou deixar a palavra para podermos brindar então com a sua apresentação. As regras de casa, em termos de metodologia, já conhece, são 30, 40 minutos de apresentação e depois tem espaço de debate e partilha de ideias. Então, mais uma vez, obrigado. Muito seja, obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É sempre bom estar de volta a casa e uma oportunidade para partilhar isso que eu considero. Desculpem, não tive tempo de. Essa é a única parte que está em inglês. Não tive tempo de. Não tive tempo, não. Fiz um bom passo diretamente. E, mas dizer que. Procurei fazer uma apresentação não no teor académico. Procurei tirar aquele lado académico. Propriamente académico, para que possamos ter um debate e também uma compreensão mais fácil do que seria, por exemplo, se tivesse que apresentar num ambiente académico com aqueles conceitos, aquelas teorias, aquelas coisas todas que dão peso a um trabalho académico. Portanto, eu procurei fazer exatamente para nos ajudar a debater e para nos ajudar a compreender, então, o que eu trago aqui. Dizer que essa apresentação foi, portanto, o trabalho é polêmico, posso assim dizer. É um trabalho que eu não partilharia com muita gente neste momento, porque falar da abordagem daquilo que têm sido os 60 anos de parceria, vamos assim dizer, da região da África Austral com os doadores tradicionais. Eu falo de doadores tradicionais, estou a falar aqueles doadores que de uma forma ou outra trabalhavam com o Banco Mundial, portanto, sobre aquele quadro desenhado pelo Banco Mundial e também incluíam grandes países, por exemplo, com um grande peso de grandes países como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, Canadá, portanto, os países ocidentais, aqueles que vamos dizer que têm um grande peso, portanto, naquilo que nós chamamos de apoio para o desenvolvimento internacional. Só para dizer que a estrutura da minha apresentação vai obedecer essa ordem que nós temos ali, primeiro uma introdução em antecedentes históricos, principais teorias justificativas do desenvolvimento da África ou da África subsaariana, existem teorias. Alguns efeitos da parceria com o Ocidente, China na África Austral, semelhança e diferença entre parcerias ocidentais e chinesa. Então, depois teremos uma breve conclusão daquilo que eu acho que são os grandes pontos. Muito rapidamente, dizer que a África subsaariana continua a ser a região mais pobre do mundo, vamos assim dizer. é a única região que, num cômputo geral, não atingiu as ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. É uma região em que houve vários ensaios do modelo de desenvolvimento. Nos últimos, vamos lá, dos anos 1960, houve vários modelos que foram ensaiados na África Austral. Chegou-se, inclusive, a pensar que o mesmo modelo que foi usado para o resgate da Europa, que era o famoso Plano Marshall, pudesse funcionar na África Austral também, na África subsaariana, injetando recursos para que os Estados africanos pudessem, então, recuperar e pudessem se desenvolver. É claro, teóricos dizem que um dos grandes males que houve nessa leitura é que, primeiro, é que os Estados africanos não tinham a estrutura de governação nem a capacidade humana que os Estados europeus tinham. Os Estados europeus haviam sofrido problemas da Segunda Guerra Mundial, mas a sua cultura institucional estava intacta. Eles continuavam a ter as pessoas, apesar de que tudo estava literalmente no chão, mas tudo estava lá. Havia aquela cultura de trabalho, aquela disciplina, aquele know-how existia. Então, o resgate que eles sofreram através do Plano Marshall foi para dar um impulso. E aquilo que a África precisava era muito diferente, tanto daquilo que a Europa, nesse caso, precisou para que se pudesse resgatar. Estamos falando da Europa, estamos falando do Japão também. O Japão teve um resgate semelhante dos Estados Unidos após o final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, houve uma leitura totalmente contrária, totalmente errada, do endividamento dos Estados africanos. Há uma outra teoria que defende que os Estados africanos, principalmente aqueles que ascenderam a independência na década de 60, tinham um crescimento econômico interessante. Aliás, muitos Estados africanos estavam em muito melhor, estavam em muitas melhores condições do que muitos países da Ásia Ocidental. E alguns estavam no mesmo nível, mas até os Estados africanos estavam muito melhor em termos de crescimento econômico, até desenvolvimento e por aí fora. Acontece que os Estados africanos estavam a beneficiar-se da necessidade que a Europa principalmente tinha em matérias-primas, e isso deu um boom à economia da África. A África cresceu porque a Europa estava numa fase de reconstrução. A África, tendo recursos naturais quase infinitos, imensos, então beneficiou-se disso. Eu vou parquear aqui algo para vou dizer que há uma semelhança daquilo que está a acontecer com a China. A China também, durante a fase em que precisou de muita matéria-prima para a sua indústria, recorreu aonde? Para a África. E isso deu um pequeno impulso para o famoso crescimento do continente africano, se tivermos que pensar que a China, tal como a Europa precisou de recursos infinitos para a sua reconstrução, a China também precisou. O abrandamento da China na procura dos recursos está a repercutir-se na África também. Portanto, é só um parque para dizer. Mas existem outros teóricos que disseram que não. Atenção, o continente africano, tal como acontece com alguma parte da América Latina e alguns estados asiáticos também, começaram a ter problemas a partir do momento que os Estados Independentes da África começaram a reclamar por uma nova ordem mundial, em que diziam que não, a ordem mundial está muito mal estruturada, que existe uma imposição do Ocidente para com, principalmente o plano do Ocidente, principalmente os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, os Estados Unidos da América é a instituição que domina as Nações Unidas, é a instituição que tem maior voto no Banco Mundial. Só para o nosso conhecimento, o poder de voto está vivendo 16%. E o segundo país com mais voto, o segundo país com mais voto é o Japão, com 6%. Todos os outros, imagina, todos os outros, imagina onde é que tem percentagem. Você que o peso que os Estados da América tem é muito grande para ditar as rédeas de como é que essa instituição deve funcionar. Então, os Estados africanos, muitos teóricos, e muitos destes teóricos não são necessariamente africanos, são de grandes universidades do Ocidente, que consideram que, a partir do momento que os Estados africanos e muitos outros países do chamado Terceiro Mundo começaram a reclamar por um maior equilíbrio, houve aquilo que chamam Low Intensity Conflict, que é conflito de baixa intensidade. O que é este conflito de baixa intensidade? O conflito de baixa intensidade é aquele conflito em que eu não te vou colocar tropas no terreno, eu não te vou necessariamente dizer que eu estou a lutar contigo, mas eu vou colocar algumas medidas que vão restringir o teu desenvolvimento, vão restringir o teu campo de ação, de maneira que tu fiques subjugado sob o meu controle. Foi assim que uma das estratégias usadas, segundo muitos desses dizem, foi exatamente a introdução do famoso programa de ajustamento estrutural. O programa de ajustamento estrutural que surgiu, é verdade, em função a muitos outros problemas, como a crise do petróleo que houve nos anos 70, com a imposição do embargo dos maiores produtores de petróleo, nesse caso, daquela área do Médio Oriente, e os países africanos já não tinham capacidade também com a famosa tentativa de introdução de um plano semelhante ao plano Marshall, que não deu efeito, não produziu resultados, os países africanos ficaram muito endividados. E o programa de ajustamento estrutural veio complicar ainda mais a coisa, porque uma das medidas que este programa previa era exatamente que houvesse contenção de despesas públicas, que houvesse mais mercados e menos Estado. Em outras palavras, o Estado tinha que sair da economia para permitir com que o mercado autorregulasse e o mercado, assim, produzir a prosperidade que os países precisam. Como consequência, deixou de haver investimentos em setores-chave, em algumas empresas públicas, tanto algumas empresas que eram públicas, porque os serviços que geravam eram essenciais para as populações, foram privatizadas, e as pessoas que compraram as tais empresas, ou as pessoas que compraram tais empresas, não tiveram capacidade para as manter e desapareceram. Tornou as vidas das populações mais complicadas, os níveis de pobreza reduziram de forma drástica, aumentaram de forma drástica, e muitos outros fenómenos que nós devemos discutir um pouquinho lá mais adiante. Portanto, dizer que para além dessas teorias, há pessoas que dizem que não. O problema do atraso da África subsaariana se deve a fatores como doença. Doença porque nós sabemos que quando as populações estão constantemente em situações de enfermidade, isso afeta negativamente o desenvolvimento do setor econômico, porque as pessoas não têm capacidade para se manterem sãs e manter as suas empresas ou os seus empregos. E também há uma grande prevalência de ter doenças infecciosas que afeta a produtividade dos africanos. E também há quem diz que não, o endividamento crónico é o maior problema da África, porque quando há um grande endividamento, os governos, como falamos um pouquinho acima, deixam de investir em setores-chave, deixam de investir em setores como o da saúde, não é possível haver a saúde primária ou a saúde preventiva, e por conseguinte é muito fácil as doenças se alastrarem, porque se você não faz uma saúde preventiva, se você não investe no setor da saúde, se você não coloca recursos suficientes, o que é que vai acontecer? Haverá muitas doenças e haverá pobreza. Então, o que eles estão a querer dizer é que o endividamento é exatamente um dos maiores problemas. Eles justificam, porque só para o serviço da dívida, num período até 2009, a partir dos anos 1990 até 1980, até 2009, o continente africano, a região da África subsaariana, pagava o equivalente a 15 bilhões de dólares anuais para pagar a dívida. 15 bilhões de dólares anuais em serviço da dívida, que era de facto um valor exorbitante. E por conseguinte, o que aconteceu? O Conselho das Igrejas em África, reuniu-se e colocou, portanto, houve uma reclamação que chamaram que o endividamento e a maneira como o dinheiro era cobrado era a segunda forma de escravatura que o continente estava a viver, e por causa desta força das igrejas criou-se um movimento como o Jubileu 2000, que o senhor já sabe muito bem, sei que o senhor também foi um grande advogado dessa iniciativa, exatamente para o perdão da dívida, porque sem o perdão da dívida era quase impossível, que o continente de facto conseguisse dar aquele impulso que precisava, porque o endividamento é muito grande. Outros também dizem que não. A monocultura, o facto de muitos países africanos possuírem um ou dois produtos que podem colocar no mercado internacional para comercialização, também os torna pouco competitivos, porque se aquele produto perde valor ou se perde mercado, aquele país vai ter menos rendimentos e, por conseguinte, haverá pobreza. Isto aqui para nós não é novidade. Não é novidade. Isto aqui faz sentido, todo sentido do mundo. E isso aqui, portanto. E também diz que, mas há uma economista zambiana, que eu não sei se existe um livro em português dela, que escreveu um livro muito interessante, que é Dead Aid, que é Ajuda Morta, que é Tembisa Moyo. Foi um livro muito controverso, mas que ela apresenta factos muito fortes para falar que não é de ajuda em si que o continente precisa, mas de elementos como investimento externo para se criar emprego por aí fora. E houve grandes debates, inclusive o próprio Bill Gates entrou nesse debate a mostrar pontos diferentes, apareceram também outros académicos, de forma que é de facto uma discussão muito interessante. Se alguém fizer uma busca na Google e tentar ver as várias discussões que existem em torno disso, vai ser de facto, é Tembisa Moyo, é uma economista. PHE. PHE, não, como é que se escreve? PH? Tembisa. Mas olha, se escrever de qualquer forma Moyo, vai aparecer, o computador vai corrigir. Obrigado. A referência é Tembisa Moyo. Ela produziu este livro interessante, que ela diz que as ajudas externas, de facto, são uma das grandes causas do atraso do continente africano. E ela dá algumas justificações. Uma delas é que ela diz que isso deve-se ao facto de que muitas ajudas que eram dadas eram inapropriadas, porque tinham como objetivo essencial comprar favores daqueles líderes ou daqueles países que o Ocidente sabia como sendo seus aliados. Tem o exemplo do Mobutu Sese Seko. Mobutu é o Zaire, no tempo do Mobutu, foi um dos países que mais ajuda recebeu do Ocidente. Mas sabemos que o Mobutu era um buffer, era tipo alguém que estava lá com o objetivo essencial impedir a expansão do comunismo nessa região. Até ele tinha que impedir Angola, tinha que impedir, tentou, portanto, derrubar Marenguabi e essa região toda. Então o objetivo dele era aquele, não estavam interessados em democracia, não havia interesse em direitos humanos, não havia em boa governação. O objetivo era, você está limpo, tu estás bem. Então é isso que a Tembisa Moyo defende, que é um dos problemas. E também não só, muitas dessas ajudas que foram dadas surgiram em corrupção, manteve o status quo de muitos estados africanos para que se mantivessem neste problema de pobreza. E uma delas é a corrupção. A corrupção, segundo ela, ganhou raiz exatamente com essas ajudas externas que muitas das vezes foram alocadas sem que houvesse mecanismos próprios de controlo, de prestação de conta, responsabilização e por aí fora. Então, fez com que houvesse o atraso que nós temos hoje. Outros também dizem que há falta de governação. Quer dizer, estes princípios democráticos, princípios de democracia, princípios de responsabilização, por falta delas é que temos os problemas que têm. Porque acredita-se que quando nós temos responsabilidade em participar para questões que têm a ver com a nossa vida, quando nós temos responsabilidade de poder dar a nossa opinião, também teremos mais cuidado em cuidar. E isso evita questões como caos económicos, aquelas rebeliões e outras catástrofes. Por acaso, isto foi uma questão que foi muito discutida. Por muito tempo eu não concordava que, de facto, a democracia pudesse ser um remédio necessário. Quer dizer, eu sei que a democracia é boa, porque não existe outro sistema melhor. Mas será que a democracia só pudesse, de facto, resolver problemas como paz, estabilidade e por aí fora? E houve um colega que, de facto, e isso baseou-se na teoria de um grande acadêmico, que com certeza todo mundo já ouviu falar, que é Amartya Sen, que disse que nenhum país democrático, verdadeiramente, entra numa situação de penúria, alimentar ou fome. Eu comecei a pensar, será verdade? De facto, eu não encontro. Me digam, um país democrático cuja população esteve a morrer de fome por incapacidade do governo. Um só. Democrático formalmente ou funcionalmente? Aí é que está. Não, o problema está aí. Porque o problema está ali. Angola não é o que quiser. Não é falar dizer somos democráticos ou estamos a tentar. E hoje, não, o argumento é que o tipo de democracia ocidental defendeu. Não o tipo de democracia chinesa, nem angolana. Ela disse que ela aceita que a Índia está a praticar um sistema de a democracia ocidental. Exatamente. E utilizou a Índia. Uhum. A partir de 49, não houve mais fome. Exatamente. É verdade. Não houve mais fome em Índia. É verdade. Estamos a falar de um país de 1 bilhão e qualquer coisa. Mas hoje fala-se muito do Ruanda. Isto aqui é uma outra coisa que, se calhar, podemos quando chegarmos no debate, podemos vamos parquear essa questão. Mas a questão é interessante, e ele também diz: nenhum país democrático luta. Um país verdadeiro democrático, tu não vais encontrar guerra dentro do país. Você pode dizer sim. É verdade. Por quê? Porque a grande guerra que existe nas grandes democracias é guerra de ideia, palavras. As pessoas vão discutir, as pessoas vão... É verdade que também existia um outro teórico, um grande historiador, que escreveu um livro interessante com o título Uma Breve História do Século XX, que é australiano, é um grande livro, na verdade, que diz que a Segunda Guerra Mundial aconteceu por causa da democracia francesa. Porque a França era responsável para controlar a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Era responsável. A França que tinha que controlar, era a polícia da Alemanha. Mas por causa da democracia na França, o tempo que se perde para se discutir, vamos fazer compra. Mas então você concorda? Não, vamos chamar o fulano. Não, chamar o fulano. Isso de chama, quando deram conta que o Hitler estava armado até nos dentes. Era tarde. Eu também disse que a democracia foi o fruto da Segunda Guerra Mundial, porque a França tinha poder que tivesse havido uma ordem chegar na Alemanha e desmantelar aquilo que eles estavam a tentar criar. Mas ok, esses são outros debates. Então, ok. E a Tembi Samoio também contesta, ainda não estou aí. A Tembi Samoio também contesta essa teoria de que a mobilização de recursos para o bem comum seja, de facto, um dos grandes ganhos da democracia e que, em si, resolve os problemas. Porque ela diz que a democracia é boa, mas atenção, se você tiver um ditador que é benevolente e que seja pró-desenvolvimento, pode fazer grande diferença. E ela deu o exemplo que países como a Coreia, a Malásia, a Singapura, o próprio Peru, no tempo do Fujimori, o Chile, e por aí fora. Esses países não eram democracias, mas desenvolveram-se de uma forma. O Chile, nesse momento, no tempo de Pinochet, as bases que o Chile criou no tempo de Pinochet, tanto deram fruto para o Chile se tornar numa potência naquela região. Mas ok, isso aqui é discutível, porque quando as liberdades das pessoas são cortadas, há mortes em valas comuns aos milhões em nome de desenvolvimento, mas ok. São outras 500, mas ela está a dizer... Nós estamos a ver também o Ruanda. Exatamente, o exemplo do Ruanda é exatamente esse. A própria China também, cuidado. Então ela está a querer dizer que isso não deve ser visto exatamente assim, porque se você encontra um ditador que é benevolente e com metade de desenvolvimento, o país pode crescer. Aqui que nós podemos começar a nos perguntar porque é que nossos 38 anos de governação não produziram, porque alguém com muito poder pode ditar a maneira como o país deve andar. Se dizer que tem que haver disciplina, ninguém rouba, quem roubar é punido assim. Por que é que investe tantos milhões numa barragem e não produz energia para todo mundo? Por que é que se coloca muito dinheiro para a estrada, as estradas estragam no dia seguinte? Portanto, alguém muito tempo no poder, tem esse poder, tem poder de ditar as coisas como elas devem funcionar. Se as coisas não funcionarem, então Quer dizer, não houve, não foi pró-desenvolvimento. Nessa lista se poderia colocar Fidel Castro. Isso aqui pode fazer no seu debate. Ok. Portanto, com o aparecimento da China, e isto aqui eu poderia falar sobre os resultados de muitas parcerias no âmbito do ajustamento estrutural apoiado pelo FMI, do Banco Mundial da África Sub-Saiana. De facto foram desastrosas. Houve parcerias que de facto houve desastrosas. Países como Ghana, o próprio Zimbábue, a partir do momento que obteve empréstimo, foi de facto desastroso. Talvez a única diferença, que é quase positiva, que é uma história de amor em África, é da África Sub-Saharana, é Botswana. Porque Botswana também descobriu os seus recursos muito tarde. E Botswana teve um presidente com uma grande visão, que primeiro reforçou as instituições e quando os recursos apareceram já estavam preparados para gerir e por aí fora. Então, esse, de resto, foi de facto uma catástrofe. Portanto, a África, a região subsaariana, no âmbito daquilo que eram as estratégias da China, se tornou como uma região prioritária. Mas atenção, como nós sabemos, a China sempre esteve com os países africanos na altura da luta para as independências desde os primórdios, nos anos 50 e por aí fora, como nós sabemos. Inclusive, o próprio Savimbi naquela altura era apoiado pela China, e China queria muito que Savimbi. E também, nos anos 1960 e 1970, na altura que a China ainda era considerada um país paupérrimo, muito pobre, já havia investido 400 milhões de dólares num projeto de infraestrutura em África para construir um caminho de ferro que saía da Zâmbia para a Tanzânia, lá no Porto. 400 milhões! E foi construída pelos chineses, já naquela altura. Qual era o objetivo? O objetivo daquele financiamento, e aqui já estou a trazer algum paralelismo com o Ocidente, que a China aproximou-se da África porque primeiro viu que a União Africana, que naquela altura os novos Estados africanos estavam a tornar-se independentes, era um número muito alto e que teriam um grande peso nas Nações Unidas. Então, a sua aproximação à África era uma forma também de poder ter uma maior visibilidade e muitos apoiantes para que pudesse reclamar o seu assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque aquele lugar era ocupado por Taiwan, que é uma província chinesa, e a China disse que não, esse lugar é nosso, nós é que devemos ocupar esse lugar. Então, ele fez um corredor lobby muito forte. Estados africanos, tu estás numa situação de pobreza, não tem nada, está a dizer, vota-me, vou te dar isso, claro que você vai aceitar. Exatamente. Então foi exatamente isso que aconteceu. 400 milhões de dólares numa altura que a população chinesa passava fome. 400 milhões de dólares nos anos 60 e 70 não é 400 milhões de dólares hoje. Hoje, se tivermos que converter 100 euros, que lá pode ser uns 4 bilhões. Então era muito dinheiro e a China fez isso. E conseguiu então ganhar aliados. Agora, com o fortalecimento, com a emergência desse grande gigante asiático que é a China, eles fizeram um estudo rigoroso para ver onde que os países ocidentais, os grandes doadores, erraram para o continente africano, que recebeu tanto dinheiro dos anos 60 até agora, não conseguiu se desenvolver. Fizeram um estudo rigoroso e vieram para os países africanos dizer que, olha, os problemas são esses. Vocês concordam? Concordamos. Vossos problemas é que há muitas condicionalidades. Vos impõem muitas condições. Concordam? Concordamos. Vosso problema é que os ocidentais não investem em infraestruturas. E vocês são um continente sem infraestrutura. Tudo, vocês parecem que ainda vivem no século XIX. Não é verdade? É verdade. Vocês também vos impõem democracia, que vocês não estão preparados. Não é verdade? É verdade. Então, nós vamos trabalhar convosco sem esses condicionalismos. Nós não vamos colocar condicionalismo, nem direitos humanos, nem democracia, não há ingerência nos assuntos do outro. É só dinheiro e desenvolvimento. Mas em contrapartida, vocês não podem, também têm que trabalhar para a união da China, uma única China. O que isso está querendo dizer? Todos os países que quiserem trabalhar com a China não podem apoiar Taiwan. Não pode apoiar Taiwan, você tem que apoiar a China. Por isso é que, até bem pouco tempo, só havia dois países em África que ainda apoiavam Taiwan, que era Suazilândia e São Tomé. São Tomé, depois de muita crise, também deixou. Agora é China. Suazilândia é o único país fiel. É o único. A Taiwan. É verdade. Todos os outros deixaram Taiwan. Agora até para ser como se vem. Ok? Então, a China aprendeu. E a China também achou que não. Nós temos que criar um modelo diferente com aquilo que é a abordagem do Banco Mundial e do FMI. Vamos criar um modelo que possibilite um grande investimento nas infraestruturas, que permita, de facto, projetos que venham resolver problemas imediatos e não com aquela burocracia toda. É assim que eles criaram o Banco Asiático de Investimento Estrutural, que é um banco com, claro, aquilo é asiático, portanto, tem outros stakeholders, portanto, da região da Ásia, mas os donos, os grandes investidores, é a própria China. Para além de que existe também o Banco dos BRICS. O Banco dos BRICS, que é o bloco dos países desenvolvidos, desenvolvimento emergentes, países. Né? Os BRICS, o Brasil. E nesse Banco dos BRICS, a China, a participação chinesa é de 60%. Portanto, o Brasil, Rússia, Índia e África do Sul repartem os outros 40%. Quem é que manda aí? A China. Claro. Então, a China, em outras palavras, está a replicar aquele modelo de expansionismo americano para o poderio, para o empoderamento do mundo. E a China, neste momento, é o maior parceiro de desenvolvimento da África subsaariana, já é, assim, em cômputo geral, em termos de investimento, se bem que em termos de influência ainda é os Estados Unidos, mas ainda continua a ser. Já é um grande investidor da América do Sul, naqueles países todos da América do Sul, a Ásia toda, também a China é o grande investidor, portanto já é uma potência que de facto, segundo muitos acadêmicos, muitos teóricos, está a expandir o capitalismo do modelo chinês. Querem mostrar que o capitalismo, o seu capitalismo funciona. Ora, a parceria que a China pretendia estabelecer com a África trabalhava, portanto, centrava-se, ou centra-se, né, e agora, em quatro pilares básicos. Um é segurança de recursos, oportunidades de novos mercados, a diplomacia simbólica e a cooperação de desenvolvimento, que nós também chamaríamos busca de parceria estratégica. Ora, alguns dados mostram-nos que, quando nós olhamos para aquilo que são os empréstimos chineses, comparativamente com aquilo que são os empréstimos que os países africanos da outra região recebem, recebem de doadores internacionais, ocidentais, é que nem sempre há transparência naquilo que a China disponibiliza. Por exemplo, até aqui eu perguntaria quanto é a dívida da Angola para com a China. Não sabemos responder isso. Eles falam 60 bilhões. Mas tudo é especulação. Por exemplo, a imprensa na Nigéria chegou de noticiar que houve um financiamento chinês de 5 bilhões de dólares, um empréstimo de 5 bilhões de dólares. Enquanto que a entidade gestora da dívida externa da Nigéria, que tanto uma autoridade, uma entidade governamental, disse que não. O empréstimo que nós recebemos em 5 projetos, em 5 parcelas de empréstimo, é de 589 milhões. Olha, a diferença é abismal. O presidente dos Santos, há 4 anos, há 3 anos, acho que correu à China fazer um empréstimo, e ele foi, depois voltou bem contente. Até agora ninguém sabe quanto é. Quando se alegou que hipotecou-se uma parte do Moxico, nunca viram essa história? Quando o banco? Não sabemos. Portanto, é algo muito pouco transparente. As pessoas não conseguem dizer. E isso, portanto, há grande especulação à volta desses empréstimos e ninguém sabe. É verdade que uma das grandes particularidades do empréstimo chinês, que é diferente com aquilo que acontece no Ocidente, é que, e isso aqui é famoso, e eu acho que muitos de nós também sabemos, é que os empréstimos chineses normalmente têm uma garantia de recursos. Nós já ouvimos falar que em Angola, por exemplo, os empréstimos estavam garantidos com o petróleo. Só para a nossa informação, o primeiro empréstimo chinês de 4 bilhões de dólares que houve, salvo erro, antes das eleições de 98, Angola dava 10 mil barris de petróleo por dia. E seria para um período de 15 anos. 15 anos. Já imaginou? 10 mil barris por dia. Já houve muitos empréstimos. Agora então é pouco. Está a dar com antes. É complicado, é complicado. E quando o Senegal descobriu o petróleo, tentou fazer a mesma coisa. Alguns doutores ocidentais lhe disseram, cuidado, você não hipoteca os seus recursos para empréstimo, porque ter dívida é normal. Ter dívida é normal. Há um momento que você vai ter dívida e vai dizer, olha, eu não consigo pagar, mas você não hipoteca os poucos recursos que você pode ter para dar de comer aos seus filhos, é empréstimo. Porque você não tem desculpa para dizer, olha, não tenho dinheiro para te dar. Nunca vais poder dizer isso, não, o recurso está ali. Não, eu não quero teu dinheiro, só quero o meu recurso. Vai dizer o quê? Qual é o poder que você vai ter para dizer, olha, não tenho dinheiro, porque os recursos se baixam de preço. Tu pode dizer, eu não vou te pagar, não tenho dinheiro para te pagar, mas continuo a vender o meu recurso. Mas agora, quando o recurso é que você hipotecou, você não tem como dar desculpa. Então, é um mau negócio, mas não sim como não, somente 7 países ricos em recursos em África fizeram esse tipo de contrato. Angola, Congo Democrático, Nigéria, Guiné Equatorial, acho que os Camarões, a Zâmbia, portanto, somente 7 países fizeram esse tipo de contrato, todos os outros nem por aí. E isso tem sido exatamente uma das grandes críticas que a China, porque tem havido, há um grande debate na literatura entre o que a China está a fazer em África, comparativamente com aquilo que os ocidentais faziam, e quais serão os resultados finais amanhã para o futuro da África. Há grande, grande debate também. Mas a Tembisa Moyo, essa tal zambiana, é uma pró, ela defende que o que a China está a fazer é se a África souber usar, é o que a África precisava para dar o tal pulo para o desenvolvimento. A África souber usar. A pergunta é, estamos a usar bem, duvido. Ok, então, de resto, há muitas semelhanças, tanto entre aquilo que são os empréstimos assistência dos doadores tradicionais com a China, porque dá para fazer assistência técnica, ajuda alimentar, alívio à dívida e assistência humanitária. Já falámos que, em termos de motivações, também há semelhanças, tal como o apoio dos ocidentais teve uma grande força política, a China também teve. Isso de dizer que não há condicionalismo não é verdade. Não é verdade. Também teve grande condicionalismo e a melhoria das condições de vida nunca é a primeira motivação. Mas é importante dizer que somente para aquilo que nós chamamos de transparência, responsabilização e melhoria das estruturas de governação a nível da região, do ano de 1980 até 91, os doadores ocidentais disponibilizaram 20 bilhões de dólares. E como nós sabemos, a década de 80 e princípio da década de 90 foi o pior período para as questões de direitos humanos, democracia, prestação de conta em África. Então quer dizer que aqueles 20 bilhões de dólares foram jogados no lixo, porque não houve grandes resultados. Do ano 2000, do ano 90 e qualquer coisa para aqui, com a febre da democracia, podemos dizer que houve uma pequena melhoria, mas também compreendemos que foi em 91 que o Bloco Socialista caiu, não é? E literalmente a Guerra Fria terminou, porque a Guerra Fria foi uma das grandes condicionantes que fizeram, por um lado, com que o continente africano se tornasse como o maior palco da Guerra Fria foi em África. O maior palco da Guerra Fria foi em África. Foi em África onde houve a maior animosidade entre o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, e a União Soviética, o bloco socialista. Foi em África. E Angola foi um dos maiores palcos. Foi um dos maiores palcos. Portanto, é exatamente isso. E a China, uma das motivações é que a China também pretende ganhar o mercado para as suas empresas, aquelas empresas que não têm espaço no seu mercado, aquelas empresas que produzem, produzem de baixa qualidade. Muitos aqui reclamamos de roupa que vem da China, mas olha, compra uma calça que vem da China, aqui não tem qualidade. Compra a mesma calça na Europa ou na América, é totalmente diferente. Então a África, para o mercado chinês, é para aquelas empresas que não têm espaço para competir na China, têm um mercado em África, produtos de baixa qualidade. E também para a criação de postos de trabalho para a sua população rural e sedentária. Quer dizer que muitos desses que nós vemos aqui a fazer obras são pessoas que vêm lá dos campos da China que não têm mercado. Quer dizer que muitos deles também não têm grandes habilidades. Aprenderam, olha, você está pronto, tem força, vamos embora para a África. Mandam para aqui. Resultado? Portanto, a parceria com a de desenvolvimento com o Ocidente, nesses quase 50 anos, em termos de desenvolvimento humano, não produziu grandes resultados. A África continua a ser a região com os índices de desenvolvimento humano mais baixos. A China acredita que com a construção de infraestrutura poderá melhorar, mas nós sabemos que não é somente com infraestrutura que você eleva a capacidade, muito pelo contrário. Tem que equipar as pessoas para que elas próprias possam produzir. Então, começamos a ver que aqui há problema. Portanto, os únicos países que foram exceção é o Zimbábue. O Zimbábue tinha uma das taxas de literacia mais altas da África. As Maurícias, Gabão, Botswana e Seychelles. Todos os outros não produziram grandes efeitos. Portanto, a China também não está a fazer muito diferente. No que diz respeito à manufatura, com os ocidentais não houve grande avanço, não houve, portanto, a indústria africana literalmente morreu com as independências e depois complicou-se ainda mais com essa política de ajustamento estrutural e para que o governo pudesse sair do mercado ou permitir com que o mercado ditasse as rédeas, então não houve grande coisa. A China tem estado a investir, por exemplo, tem zonas económicas especiais em muitos países africanos, até Angola, mas parece que o nosso morreu antes de começar a trabalhar, mas pronto, essas são outras 500. Houve a indústria de sapato que, na Etiópia, o Lesotho tornou-se um dos maiores exportadores de tecidos, roupa, graças à China, mas atenção, que a China também está a aproveitar as oportunidades ou os mercados ou a quota que a América, através da AGOA e a União Europeia, criaram para a África, eles trazendo empresas chinesas aqui, aquelas quotas que eram para a África, eles estão a aproveitar. Quer dizer que nós perdemos duplamente. Eles vêm cá em nome de parceria, mas eles estão a usar exatamente as quotas que eram para os africanos, para eles poderem enriquecer. Então, então, esse cavalo de batalha que a China traz como sendo de infraestrutura também não tem criado grandes capacidades. Aliás, como nós sabemos, o Quilamba, 70% dos funcionários do Quilamba eram chineses. 70%! E eu acho que o mesmo aconteceu em muitas obras, outras obras de infraestrutura. E isso não é desenvolvimento. Isso não é desenvolvimento. Na indústria extrativa também está a entrar, só para correr e dizer que os grandes desafios é a qualidade das obras. Se você faz empréstimo para construir infraestrutura, essas infraestruturas não produzem os efeitos desejados para alavancar a sua economia, então começamos a pensar, será que esse desenvolvimento, que isso vai produzir desenvolvimento ou vai nos tornar mais pobres ainda? anda daqui até Malanje, anda daqui até Uambo de carro, vai ver que as estradas já se foram. As estradas já se foram embora. Então, esse tipo de parceria, nós podemos dizer que de facto essa é uma parceria inteligente que vai resolver os problemas, tenho as minhas dúvidas. E também essa falta de apoio nas áreas de boa governação, democracia, é de facto um grande poder, é de facto um grande impedimento, principalmente para nós que acreditamos nos valores da boa governação, nos valores da democracia. Porque nós não somos China. Nós não temos aquela cultura confuciana. Portanto, nós não temos, somos diferentes. Nós queremos discutir os nossos problemas, nós queremos ter a capacidade de opinar, nós queremos ter essa capacidade. Portanto, eles não apoiando a boa governação, não apoiando a democracia, não apoiando essa prestação de conta, é um problema sério. E eles lá na China têm um modelo deles próprios, que lá o crime é punido com veemência. Nós cá não temos isso, nós até acariciamos as pessoas que fazem mal, os donos destes prédios todos, grandes que nós vemos ali, que estão espalhados por essa cidade. Muitos deles são os tais que desgraçaram bancos, o BESA, o BPC e por aí fora. E estão ali, ninguém os toca. Quem é o Tim Pão, ele está preso. Né? Exato. Mas na China claro, é pau. Iam receber pau e pena de morte. Então, está bem preso. Nós temos problemas sérios. Não, e também temos esse problema de produtos pirateados e de baixa qualidade. Nós produzimos até agora até comprimidos e medicamentos que vêm da Índia e da China de baixa qualidade, nós estamos a consumir. Por isso, muitos de nós, se chegarmos aos 50, 60 anos, vai ser por graça de Deus. Porque é verdade, estamos a consumir produtos de baixa qualidade, pirateados no mercado, e aqui ninguém faz nada. E também os recursos não são infinitos, por isso vamos ter problemas. Portanto, há algumas diferenças, sim senhora, entre a parceria chinesa e a ocidental, mas no cômputo geral os resultados da parceria com a China poderão ser piores a médio e a longo prazo do que aquilo que nós tivemos até aqui com os ocidentais. Por quê? Porque no Ocidente existe uma sociedade civil forte que exige dos próprios governos para agirem em conformidade. Muitas mudanças que nós vemos aqui em África ocorrerem, aquela grande pressão que existe para alguns governos, é feito lá. Essas ONGs internacionais que existem nestes países, como a Oxfam, e grupos de cidadãos autónomos, fazem grande pressão sobre os governantes. Se um cidadão ou se uma empresa como uma BP comete uma atrocidade cá em Angola e lá a imprensa noticiar, haverá greve, haverá manifestações. Haverá pressão. Na China isso não há. Então, calei. Muito obrigado. Bom, eu acho que a apresentação foi bastante exaustiva e vou passar a palavra então a quem queira falar. Posso fazer um comentário aqui? Eu cheguei do Beijing há poucos dias. De facto, eu cheguei hoje de manhã. Yeah. Fui para a China para apresentar a tema numa conferência dos principais acadêmicos africanos dos diferentes países. Mas apresentei a história do Quilamba. E as situações relacionadas com o tipo de investimento chinês ligado com a extração dos recursos naturais. Hein? A minha conclusão foi que há muito que a África pode aprender da China, mas mais sobre a maneira que a China desenvolveu e investiu nas suas cidades, porque a minha apresentação foi focada sobre a urbanização, etc. Porque Angola não aproveitou a experiência da China. As cidades da China não foram financiadas pela extração dos minerais nem petróleo. foi desenvolvido através de investimentos nas terras e no povo. Né? E acho que há lições que países em África podem aprender. Não, eu estou. Eu acho que tudo que o Willie apresentou, eu acho que está muito bem argumentado e acho que as suas observações no fim e os desafios são completamente corretos. Mas os chineses, o meu sentimento é que os chineses sabem perfeitamente que entenderam que há críticas. A diferença no, nos sistemas de gestão económica da China é que não está fixado numa teoria. Está constantemente em estudo e há sempre uma evolução. A China quer acabar com aquela imagem dos produtos de pouca qualidade, etc. Está, porque hoje em dia, eu gostei muito a sua comparação, é comprar roupas dos Estados Unidos ou da Europa e da China. É verdade. Mas se olhar para as etiquetas nas roupas dos Estados Unidos e Europa, sempre são dizem feitas em China. Mas a qualidade exportada para Europa e Estados Unidos é completamente diferente. E a China é capaz de produzir. Mas hoje em dia eu tenho a impressão que a China está a tentar mudar a imagem para o produtor de qualidade, etc. Eu acho que quando olhamos para o discurso recente do presidente Xi da China, é um discurso um pouco diferente do que o anterior. Né? E é completamente diferente quando olhamos para o discurso do Donald Trump e a liderança da China. A China diz que hoje em dia atingiram realmente a maior parte dos seus resultados em termos de redução da pobreza em China. Eles dizem que até no fim de 2017 ainda tiveram 30 milhões dos pobres. Hein? Mas dizem que até 2020 vão acabar completamente com a pobreza em China. E eles dizem que tem 10 milhões por ano para tirar da pobreza. Eu não tenho dúvidas que vão atingir, porque quando olhamos para o ciclo do Metas do Milênio, a China foi um dos poucos países no mundo que atingiu realmente a redução da pobreza. Cinco anos antes da terra. Ultrapassou. Em 2010. E nos Metas de sustentáveis, SDGs, hein? O plano é que entre 2015 e 2030 eliminar a pobreza completamente. A China vai fazer isso até 2020. Hein? Mas é verdade, quando olhamos para a democracia, direitos humanos ainda está mais restrito. Eu acho que quando o presidente Xi assumiu a presidência, todo mundo estava esperando para uma reforma, abertura, que não aconteceu. Hein? Foi o contrário. Mas, nem tempo de país. Mas, de facto, para mim foi bastante interessante ouvir diretamente dos chineses os planos do intervenção no futuro. E a ideia dela é de transferir muitas das indústrias, porque uma observação aumento do do custo dos trabalhadores em China é bastante alta, e para China, África é a nova fronteira de investimento, porque, por exemplo, Etiópia, os custos por trabalhador são 15% do custo do trabalhador em China. So, está a transferir muitas das indústrias delas que foram transferidas dos Estados Unidos e Europa para a China há 20 anos atrás. Agora, os mesmos são a ser transferidos para a África. So, eu acho que esta apresentação foi realmente bastante interessante e muito profundo. Eu acho que há muito para... Eu espero que o Willy vai continuar este tipo de investigação, hein? Porque a questão é muito aberta ainda. O percurso da China em África, a China está a olhar para a África como, como diz, uma nova fronteira de investimento. Aquela Silk Route que vão abrir caminhos de transportação para a África e o Oeste. Eu acho que pode também ajudar a transformar as economias africanas. So, China assumiu a liderança no globalismo que antigamente foi os países do Oeste, que agora fugiram daquela visão, e a China é o campeão do uma das coisas que o presidente Xi disse, que objetivo principal da China não é enriquecer a população chinesa. Ele diz que há uma equilíbrio global, econômica, a China nunca vai realmente avançar. É completamente contrário das palavras do Trump, que diz que América é a primeira. E o presidente Xi diz que o globalismo é a primeira. E o desenvolvimento da China é secundário, porque já está desenvolvido. Né? Ok. Bom, obrigado, senhora. Então, Nelson, depois o senhor é aqui. Eu hoje havia proposto que o Filipe Piazza aceitasse fazer uma coisa que eu acho que é pequena agora. Eu me baseei numa associação de moradores brasileiros, uma associação que tem um impacto em 13 milhões de pessoas, uma associação que tem 200 mil habitantes, uma região com 200 mil habitantes, e a intervenção que eles fazem tem impacto em 3 a 12 mil pessoas. É um número significativo. Mas eu acho que isso é pequeno para alguém que está a pensar com esse estágio que nos apresentou aqui. Eu penso que o desafio que devia aceitar era mesmo trabalhar ao nível de estruturas que vão ter impacto sobre a nossa hora. Como depende do Carlos Pacheco, ele diz que, e fala assim, Catarina, eu vou botar coisas aqui que já não vão funcionar. Só mesmo FMI, só mesmo Banco Mundial é que vão jogar influência sobre nós. Eu penso que o desafio que devia aceitar é esse. Como é que consiga fazer fluir o teu pensamento nessas estruturas para elas depois descerem para aqui? E eu penso que para fazermos isso, nós precisamos de equipas multidisciplinares de pensamento. Nós precisamos libertar o homo sapiens, o homem que pensa. Nós estamos sequestrados aqui, na fome, muito básica, não permite pensar, nosso pensamento é precário. E equipas de pensamento, como nós temos, por exemplo, na Oxfam, são equipas multidisciplinares. Tem lá o especialista em relações internacionais, o especialista em antropologia, então nós precisamos desse espaço. Também temos grupo de especialidades. Exato. Então, esta é a minha ideia. Agora, o elemento de informação que eu gostaria que nos deixasse era de qual o projeto que tem imediato, né? Com o nível de formação que teve, com o nível de acesso à informação que teve, tem consciência que é perigoso, não sei se baseia-se em Patrice Lumumba, tinha muitas ideias, o Ocidente ficou preocupado com ele e o eliminou, quando diz que tem medo de divulgar, é esse medo que tem, e do ponto de vista muito concreto, nós tivemos ontem um encontro com as Nações Unidas, e ficou muito claro que o nosso nível de sociedade civil, setor privado, teve lá. Civil e criança também teve lá. Ah, não me vejo. E ficou muito claro que com aquela discussão que nós tivemos, com aquela discussão muito de dispersa, nós não vamos ter uma relação melhorada. Então, que contribuição podia dar também imediata, porque aquilo vai acontecer nos próximos 2 a 3 dias, vai haver um novo encontro. Quer dizer, que suporte pode nos dar enquanto sociedade civil para termos melhor articulação e melhorar a nossa relação? Porque acho que não é a relação apenas com a China que tem que ser vista relações bilaterais e multilaterais, temos que melhorar, quer a relação com o Ocidente, quer a relação com a China, mas também não podemos esperar que os outros pensem por nós. Nós também temos que ter agendas e entrar no espaço de concertação com as ferramentas de negociação que aprendeu, né? Então essas são as minhas posições. Ok, então a senhora de novo. Dizer aqui, subscrevo o que o senhor Alan disse sobre o preletor, subscrevo, por acaso foi muito bem apresentado os argumentos e muito bem fundamentado o que ele disse. Agora, eu queria também dizer que, portanto, a China é das poucas alternativas que os países africanos também têm, quer dizer, encontrar uma potência disponível como a China, não chega os dedos de uma mão. Agora, o que acho fundamental é que os países africanos que necessitam do apoio da China estejam bem organizados. Quer dizer, aqui tem que haver educação. Os dirigentes africanos têm que estar bem preparados, bem educados para poder administrar os seus países, a economia e as finanças. Se nós estivermos bem organizados, é claro que a ajuda da China é bem-vinda. Isso é uma questão. A outra, muito rapidamente. Quando o preletor falou sobre os chineses aproveitarem o apoio que os americanos estão a dar através daquela instituição. Agora. Pois. Portanto, eu creio que inteligentes como são os americanos, estudam tudo, eles sabem absolutamente e profundamente isso, dessa estratégia. Então, eu penso que os americanos talvez estejam a estudar alternativas de contrapor esta estratégia, esta malandrice esta estratégia da China em querer, quer dizer, dar o ponto com nó. Quer dizer, está a dar, mas também está a ganhar, quer dizer, está a dar ajuda, mas ao mesmo tempo está a apanhar para seu benefício mais do que aquilo que dá para os africanos. É só isso que eu queria dizer. Eu vou passar a pergunta ao Samunga e depois para fechar esse ciclo. Temos pouco tempo. Yeah. Sim, infelizmente, se não pudermos abrir um outro por causa da hora, não é? Yeah, obrigado. O Willi traz aqui uma matéria muito suculenta, tenho que dizer isso. Eu sinto-me já ultrapassado com a intervenção de alguns colegas, mas eu quero partilhar aqui um artigo de um estudioso em Nova Delhi, sempre da Nova Delhi. O artigo está no Semanário Angolense, Correio Angolense. Acho que deveriam ler aquele artigo, que ele diz que, ele até dá o exemplo de Sri Lanka, né? Ele diz assim, a China usa a dívida pública soberana para fazer com que outros estados se curvem à sua vontade sem ter de disparar um único tiro. Ele dá o exemplo de Sri Lanka como? Sri Lanka está com uma dívida tão onerosa que não consegue pagar, que nesse momento negociou o seu porto estratégico que é Ambatuta. Yeah? E está a fazer isso com outros países. Então diz que pá, a China está aí, é benevolente, entre aspas. Essa estratégia diz que o Xi Jinping chama de uma. Como é que ele chama de quê? Projeto de um século. Quer dizer, foi desenhado para 100 anos. Eles não têm pressa. Quer dizer, não têm pressa. Quer dizer, é um projeto para 100 anos. Quer dizer, eles começam assim, nas calmas, e um dia vão ter o mundo na sua palma da mão. Era só para fazer essa observação. É, ok. Olha, agora que o micro não está aqui. Não. Vamos passar a palavra ao YouTube. Eu não pedi uma palavra. Eu gostava de ficar. Mais uma vez, eu acho que o que eu digo, o que eu via, o ouvir o Dr. Willis, é sempre agradável. No entanto, eu, antes de colocar algumas questões, eu tenho algumas considerações. Nós esquecemos, às vezes, quando pensamos da China, nós esquecemos alguns pensadores chineses, como o Sun Tzu, por exemplo. O que a China está fazendo, na verdade, é uma invasão silenciosa, a tática de Sun Tzu. Não precisa invadir antes o reduto do adversário, precisa cercá-lo, deixar que os seus recursos escasseiam para você apanhar os seus soldados à mão. É isso que a China está fazendo, a Angola e a África no geral. Mas o meu ponto de vista vai, onde é que fica a SADC diante dessa situação? Porque se nós vimos os objetivos de constituição da SADC, olha para o desenvolvimento comunitário, olha para a estruturação da própria África. E desde que a SADC se tem erguido e tem se posicionado, não ouvimos até agora uma posição no que diz respeito aos empréstimos que os seus membros fazem diante da China, porque sabemos que são empréstimos unilaterais, por um lado. E por outro lado, qual tem sido o investimento feito pelo Ocidente, global, a nível da África, e da China, qual é a diferença? E para terminar, eu tenho dúvidas que a China erradica a pobreza. Eu tenho acompanhado um bocadinho a China por alguns interesses que eu tenho. No entanto, o que, é que a China está fazendo agora? Está exportar os seus pobres para a África. Certo. Se nós virmos quem são os trabalhadores chineses, já falamos de onde é que vem, quanto é que a China paga para mantê-los cá e quanto é que a China paga pela mão de obra local? Então, obrigado. Ok. Eu acho que, bom, eu vou abrir uma exceção, porque no meio de tantos homens só tem uma senhora. E ela quer falar, e eu, portanto, não tenho como não dar a palavra. Então, desculpa, mas vou dar a palavra à senhora. Bem, boa tarde. Bem, eu acho que eu sou miúda quanto a essa temática, mas assim, de forma vaga, eu sempre me irritei com a China cá em Angola, porque eu olho para aquilo que é a situação social somente, sem olhar ainda para a questão política, enfim. E vejo o que é que mais ou menos faz e como mais ou menos a sociedade tem se desenvolvido e sinto o impacto que faz e que não é tão positivo. Por isso faço às vezes algumas publicações no Facebook relacionado à China, tanto que até já disse que nunca vou perdoar o José Eduardo dos Santos devido a esse pacto, esses bilhões de dólares, enfim. Bem, agora nós estamos aqui, não é? O José Eduardo dos Santos já não está no poder. O ex-presidente José Eduardo dos Santos. Bem, estamos apenas... Agora é uma nova governação. E eu penso que tudo isso parte da consciência. O jovem estava a dizer que a questão de uma equipa de pensamento que é tão importante, eu acho que é o que falta. Porque vamos funcionar, vamos olhar aqui as coisas como... Isso é um negócio, não é? Então, eu sou negociante e eu é que tenho o produto. Nesse caso, eu é quem dou as regras, não é? Porque eu é que estou em vantagem, as pessoas querem aquilo que eu tenho. Angola tinha bastante petróleo disponível para vender, enfim. O que faltou é uma boa estratégia para poder julgar ao nosso favor. Olhar para aquilo que os países nunca irão julgar aos nossos interesses. Sempre irão julgar aos interesses deles. Isso é assim. Funciona assim. E então, o que vejo, o que faltou foi incapacidade. Incapacidade por parte das pessoas responsáveis, do presidente, por aí fora, enfim. Agora já estamos aqui. E então, o que realmente se deve fazer para podermos ultrapassar essas situações, essa realidade concreta que nós temos? Porque nós sentimos o impacto, ou os chineses já cometem crimes tão graves aqui que até há rumores de que muitos presos da China estão aqui a viver em liberdade, que é uma coisa muito grave, caso realmente seja a verdade. Então, o que é que realmente nós podemos fazer? Cada área, o que é que se pode fazer? Qual deve ser a posição para podermos, então, combater ao nosso favor, já dentro dessa dívida que temos com a China? Será que não existe Será que não existe, nos tais documentos assinados, enfim, não existe tipo de obras, qual mais ou menos devem ser as qualidades, quais são as obrigações, se não estão a cumprir, não há uma fiscalização, alguma coisa, enfim, tudo isso que possa jogar ao nosso favor, já que nos encontramos nessa situação. Ok. Bom, Willy, de facto são muitas intervenções, algumas são comentários, né? Alguns são comentários. Tem mesmo muito pouco tempo para mandar algumas bocas em relação ao que se foi dito aqui. É um pouco difícil ficar na minha posição, porque não posso perguntar muito. É justo, é justo. Mas eu acho que, não sei se devíamos ficar zangados com os chineses, ou com os nossos líderes. Acho que com os nossos líderes. É porque... Ok. Está aqui. Por favor, eu vou passar a palavra então ao Willy. Eu gostava também de colocar muitas questões, mas não tenho como. Por favor. Eu acho, começando para a questão da... Como é que chama? Antônia Raul. Para a questão da Antônia. Dizer que, sabes, e conforme também disse o companheiro aí atrás, de facto os governos em África se encontravam numa posição de mãos atadas. E a parceria com a China não é má de tudo. Se ler este livro que eu falei da entrevista a Moia, tem argumentos muito fortes. Mas é como se costuma dizer, é como quando fazemos uma análise sobre um fenómeno em termos académicos, nós não podemos olhar somente o que é bom, o que alguns defendem, mas também temos que olhar o que os outros condenam sobre o mesmo assunto. E depois devemos colocar na balança e ver qual é o lado que nós apoiamos. Estamos mais com esse ou estamos mais com esse? Aí já é o nosso posicionamento. Eu acho que o grande problema, e também respondendo um bocadinho a outra questão que alguém falou sobre as alternativas que os governos tinham, é que, de facto, existem alternativas de financiamento. O grande problema dos governos africanos é que não existe uma estrutura de governação forte e de prestação de conta que permita com que os governos possam conseguir autofinanciar-se nos mercados. Porque o dinheiro do Banco Mundial, que o Banco Mundial disponibiliza para os governos, não é do banco. Ele também empresta, faz empréstimo nos mercados. E ele faz empréstimo a um preço baixo, empresta aos países e ganha um pequeno lucro sobre aqueles empréstimos. Quer dizer que é possível obter empréstimo nos mercados. Por exemplo, eu acredito que o dinheiro do Bill Gates não está sentado. Eu sinceramente acredito que os 87 bilhões de dólares do Bill Gates não está sentado. Então, os nossos governos têm que criar condições e capacidade para poder ultrapassar isso. E o que nós temos que fazer como sociedade civil, nós temos que crescer em termos de consciência. Os governos mudam quando sentem pressão das populações. Quando sentem pressão, tornam-se mais responsáveis, prestam melhor as contas e assim então podemos fazer um grande trabalho. No Ocidente, o Ocidente evoluiu por causa das populações, não só por causa do governo. O nível de consciência da população, quando cresce, os governos têm que produzir resultados. É isso que nós temos que fazer. Nelson Paulo. Que projetos concretos eu tenho? Nelson, eu nunca deixei de dar o meu contributo nas causas que eu acredito. Aquilo que eu acredito. E eu faço não só numa perspectiva de salário. Claro, muito tempo eu fui empregado e trabalhava sobre... porque tinha uma responsabilidade a cumprir, mas mesmo depois de me desvincular, eu continuo a dar o apoio naquilo que eu posso. Mas atenção, eu agora estou numa posição um pouquinho delicada, vamos assim dizer. E até sinto-me mal, porque não sei até que ponto isso vai me limitar de eu expressar. Porque eu gosto de mandar minhas bocas, eu gosto de falar, eu gosto de dar as minhas opiniões, gosto de escrever. Eu gosto. Mas não sei até que ponto eu poderia continuar a fazer isso, porque agora a responsabilidade que eu agora assumi, não sei se me permite, vai poder fazer isso. Mas eu já conversei com algumas pessoas, se eu sentir me limitado, eu escrevo, mando e as pessoas publicam. Porque não posso calar, não consigo. Mas também continuarei a participar em exatamente, serei, também estarei lá, vou me manifestar, porque é assim. Além. Ok? Bom, então, o Adão aqui pediu um ponto de ordem. Não, eu não vou dar. E o outro Adão. Não, tá bom. Da mesma coisa. Mas eu queria também dizer que parabéns ao Will Piazza, que por acaso resumiu muito bem a apresentação. É, de facto, também um assunto muito polêmico e atual. Mas eu penso que identificou bem o problema. Portanto, identificou bem o problema, a matéria que apresentou identifica bem o problema, mas eu acho que ficaria melhor se terminasse com algumas sugestões, algumas das quais até foi dizendo aqui, deu aquela sugestão do PAN, do Ricardo, falou também da necessidade da sociedade civil ter uma massa crítica muito mais ativa e produtiva. Eu acho que isso deveria constar, como alguns recados no final, sobre coisas que deveriam ou que devem ser feitas já para, no caso de Angola em particular, mas no geral também para os países africanos que têm acordos com a China. Porque assim ficaria um contributo mais completo, não é? Não só identificar o problema, mas dar algumas pistas em termos de solução. Agora, eu acho que a China tem bem o sentido estratégico dessa parceria. A China sabe o que quer. E tem uma estratégia bem definida, tanto para o plano interno chinês, como para tanto aquilo que projeta em termos tanto da expansão ou visibilidade, em termos de posicionamento no mercado internacional. O senhor Alabucard... Não está escondido. O plano dela é claro. É claro, exatamente. O senhor Alabucard falou que esteve lá e constatou aquilo que está projetado para o plano interno, né? O Will falou também daquela estratégia externa, em termos de posicionamento. Então a China sabe o que quer e tem uma estratégia bem definida. Os outros países na parceria provavelmente não sabem o que querem. Não tem um sentido de oportunidade e não tem uma estratégia bem definida. E é ali que perdem. Portanto, eu penso que os dois lados deveriam ter benefício. A China está até muito mais. Mas os outros países é que têm o problema, os países africanos. Daí a importância dos recados que devem ficar bem obrigado, claros aí. Não, mas não. Também dizer que essa matéria pode ser usada como despertador. O Nelson, portanto, ligo com aquilo que o Nelson esteve a dizer. Essa é uma matéria, é um conteúdo que não deve ficar só com ele, de fato. Sim. Deve ser partilhado para despertar isso nós precisamos. William, não sei se há algum receio, mas nós vamos publicar a apresentação. Não tem problema, não é? Mas teria que ter mais elementos. Ok. Sim, sim. Ela está vazia. Ok. No momento posterior, com o capitão, depois podemos acrescer. Muito obrigado. Antes de mais, mais uma vez, eu encorajo o William a publicar o seu trabalho. E para não ser repetitivo, Adão ultrapassou-me em muitas questões. E dizer que as nossas sociedades, principalmente as sociedades africanas, enquanto continuar a trabalhar com planos de curto prazo, então vão ficando a girar em volta dos mesmos assuntos. Perfeito. Nós tivemos o PND, mas é apenas como um documento de intenção e que não foi implementado. Okay? Como podem notar, desenhou-se o plano de 5 anos, mas que o censo foi feito depois do plano. Quer dizer que isso é uma contrariedade. E, por outro lado, se olhar os programas que foram implementados e comparando com aquilo que está desenhado no PND, estava completamente desajustado. E dizer que é um documento muito complexo se olharmos a nossa cultura de não conseguir digerir as críticas. Mas ele é um documento construtivo, de muita contribuição, se olharmos na perspectiva de desenvolvimento. Por isso é que eu recomendo, para estabelecer contacto com o Instituto, com o Centro de Estudo Estratégico, talvez pode falar alguma coisa com Jorge Cardoso, é uma pessoa acessível, para ver se uma instituição como Centro de Estudo Estratégico pode apadrinhar a publicação ou a apresentação com um público mais alargado, não é, para trazer informação em si. Muito obrigado. Só para fechar, olhando assim para o tema, parceria e desenvolvimento, existem muitas teorias sobre desenvolvimento, e falar de desenvolvimento é uma coisa de facto muito complexa, porque há visões muito diferentes do que é desenvolvimento. E, portanto, eu não sei, na sua opinião, se de facto essa parceria que os Estados africanos estão a estabelecer com a China foi de facto uma parceria de desenvolvimento, ou está a ser, ou foi uma tentativa de uma parceria para o desenvolvimento efetivamente de África, mas qual foi a visão das lideranças africanas? Um desenvolvimento baseado em infraestrutura ou um desenvolvimento baseado nas pessoas? Baseado no betão. Dizer antes que... Adão, na verdade, no documento tem algumas recomendações. Um documento completo. Se ler a dissertação, tem. Há muitos elementos que eu não coloquei. Porque, inclusive, tem partes... Porque o Banco Mundial reconhece muitos desses erros que foram cometidos. E, por exemplo, em Angola houve o programa de estratégia de redução da pobreza, que nós, inclusive, também participamos para elaborar a estratégia de redução da pobreza de Angola e por aí fora, que era uma pequena imposição, uma pequena orientação do Banco Mundial para que os países pudessem se apropriar do próprio desenvolvimento, porque se deu-se conta que aquilo era muito imposto. Era alguém chegar a um consultor e dizer: façam isso e aquilo, eles ficavam a te assistir, você a cometer erro, sem respeitar o que você de facto queria. Anyway, mas existem de facto algumas recomendações, algumas conclusões, de aspectos que eu acho que seriam úteis para que se possa ultrapassar alguns desses eventuais problemas que a parceria com a China nos apresenta. Quanto à publicação do estudo, acho que seria interessante. Seria de fato interessante. É verdade que o meu atual empregador ia se sentir muito ofendido em dizer que tem alguém dentro da instituição que não acredita na própria instituição. É complicado, mas é verdade. Preciso. Desculpa. Posso fazer uma luta na clandestinidade. As pessoas estão curiosas em saber onde é que está trabalhando. Eu não estou a entender a sua limitação. Porque por um lado é profissional, não é? Por outro lado é cidadão. Sim, é verdade. Esse capítulo de desenvolvimento, na verdade, o que esteve a dizer é interessante. Porque, olha, eu sou daquele tipo de pessoa que acha que não existe um país subdesenvolvido no mundo. Pois nós somos desenvolvidos. Deixa-me que eu explique. Alguém aqui ainda vive nas cavernas? Alguém aqui ainda viva a caçar? Quer dizer, nós. Tu podes encontrar alguém que vive assim, mas a sociedade, no cômputo geral, já não vive assim. Vivemos em casas. O desenvolvimento tem um sentido dimensional. Agora, resta saber qual é o sentido que está a usar para o desenvolvimento. Não é nesse caso. Se para dar exemplo aqui de cavernas, vamos nos considerar como desenvolvidos, porque já não podemos mais em cavernas. Mas já não pediu palavra. Agora a palavra está do outro lado. Por isso é que eu disse que, se tivermos que olhar de uma forma mais ampla, todos nós somos desenvolvidos, porque já passamos daquela altura em que vivíamos nas cavernas, vivíamos... Agora, existem outros indicadores modernos que definem como os padrões minimamente aceitos para alguém se classificar como tendo uma vida condigna, uma vida, então, de desenvolvimento. Ali, a discussão é outra. Mas eu, e que nós também concordamos, que nós queremos mais do que isso. Queremos muito mais do que ter uma casa onde pôr a cabeça, uma rua onde nós passamos, temos que andar assim porque não temos goto. Não queremos, queremos coisas melhores do que isso. Mas o grande problema, eu concordo plenamente, Jay, também concordo com aquilo que muitos colegas disseram, que que a grande responsabilidade é dos Estados africanos. As estradas que nós temos têm a qualidade que têm por nossa culpa. Por nossa culpa. Você vai receber aquilo que você querer ou pedir. Por exemplo, poderíamos ter chineses a construir, mas ter os sul-africanos a fiscalizar se não temos capacidade interna. Sim, poderíamos fazer isso. Mas não foram fiscalizados. Pois não. Então. Ok. Tá. Então, não sei se ele quer mais, quer mais fechar com alguma coisa, alguma mensagem que quer deixar. Eu dou-lhe mais um minuto para isso. Obrigado, Jay. Obrigado. Não, eu quero agradecer. Para mim, é sempre uma honra. É sempre uma honra imensa vir cá, partilhar. A sua não, casa. É verdade. Minha casa. Eu e a Ana Maria estávamos a falar sobre isso ontem. Estávamos a falar de dar a nossa casa. Vamos estar lá próximo e por aí fora. Então temos esse dever moral, vamos assim dizer. E quando há essas oportunidades, nós queremos sempre arranjar uma forma de cá vir. Seria interessante também um dia mandem convite a Ana Maria. Digam para ela preparar uma coisa. Lhe falem, por exemplo, lhe proponham quais são os grandes desafios de desenvolvimento que Angola tem, por exemplo, face às parcerias que existem, porque ela é a oficial sênior do Banco Mundial. Então, todos os grandes projetos, grandes da Angola, está sobre a carteira. Então, acho que ela teria muito para falar. É um desafio interessante. É. Também deveriam chamar o Santinho, essas pessoas todas. Eu acho que vai ser bom se eles manterem sempre próximas e irem cá partilhar. Eu, pelo menos, me sinto honrado. Quando isso também, por favor, me incluam sempre na lista dos debates. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Willy. Obrigado a todos. A próxima semana. Agora percebeu porque é que não pode publicar.